Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje continuar com um tema que é uma extensão do problema que foi abordado na semana passada, a respeito da noção do ser. Todos vocês sabem que há algumas palavras que nós usamos correntemente, ou na língua corrente, ou nas discussões filosóficas, como, por exemplo, absoluto, infinito, totalidade, etc. E sabemos que, tal como a noção de ser, essas noções todo mundo as reconhece quando a gente fala, você sabe do que nós estamos falando, quando falamos em infinito, por exemplo, ou falamos em onipotência, você sabe do que está falando, mas tão logo você tenta defini-los, você entra em contradições. A própria noção de ser, como nós vimos, é aquela de um objeto de tal modo indeterminado que, em termos do nosso pensamento, ele corresponde exatamente ao nada. Então, entramos naquele paradoxo do Hegel, que o ser, na sua indeterminação, corresponde ao nada. Mas a determinação do ser é aquilo que se desdobra, que se desenrola no tempo, de modo que o ser adquire, então, uma estrutura temporal e histórica. Não é preciso dizer que isso engloba também o aspecto espacial. No entanto, este paradoxo de que você entende a noção, mas você não consegue apreendê-la intelectualmente de maneira satisfatória, isto aí acontece com uma multidão de outros objetos de pensamento. Eu dei até o exemplo, vamos dizer, de uma pessoa que você conhece. Você pode fazer um teste muito simples. Você tenta lembrar de alguma pessoa que você conheça e produz uma imagem mental dela. Você vai ver primeiro que esta imagem é tremendamente esquemática. Ela não é uma imagem nítida, satisfatória e completa. É esquemática, é dois ou três traços apenas. Segundo, você apreende essa pessoa mentalmente somente num instante e numa determinada atitude. De modo que se trata como se fosse uma imagem abstrata, quer dizer, uma imagem separada da totalidade da pessoa. No entanto, o que você conhece não é a imagem da pessoa, você conhece a pessoa concreta. Então, é este problema acontece em todo o processo abstrativo. Quer dizer, você abstrair significa você separar ou um aspecto da coisa inteira ou um aspecto de outros aspectos, ser uma propriedade de outra propriedade e assim por diante. Isso significa que o conceito que você obtém pela abstração, ele significa o ente. Ele não o abrange e não o descreve de maneira alguma. Ele tem para com o ente a relação que um signo tem com o significado. E a função do signo é dupla. Por um lado, ela indica o seu objeto remotamente, e, por outro lado, ela o substitui, tá certo, no pensamento. Essa substituição é mais ou menos como, digamos, quando você, na entrada de um teatro, você deixa os casacos, né, na porta e recebe uma fichinha para cada casaco, tá certo? Então, a fichinha substitui, significa e substitui o casaco. Durante um certo tempo, mas não com as funções de casaco, evidentemente. Né? Então, todo pensamento humano se opera somente com base nesses signos. Nós não pensamos coisas. No entanto, nós vimos logo no começo desse curso, você lembra aquele exemplo dos dois baralhos que você ia tentando adivinhar as cartas do baralho vermelho e do baralho azul, e você vê que existia como que um pensamento sensorial, quer dizer, que como se os dedos sentissem a coisa antes de chegar no cérebro. Né? Vocês podem reportar a aula, a coisa lá está mais descrita com mais detalhes. Isso quer dizer, às vezes pensamos com coisas também. Quando você está, por exemplo, manejando um objeto, está construindo uma mesa, fazendo um objeto de marcenaria qualquer. Você raciocina diretamente com o objeto que você está manipulando, em vez de você precisar representá-lo. Também, do mesmo modo, quando você está dirigindo automóvel, você tem que tomar decisões rápidas. Se vem vindo um carro para a sua direita, você ia virar à direita, você vai ter que parar e deixar ele passar. Falar alguma coisa, você vai ter que fazer. Então, não dá tempo de você representar a situação. Então, você raciocina diretamente com os próprios objetos e esse raciocínio é tremendamente mais rápido e tremendamente mais eficaz, na maioria dos casos. No entanto, quando nós estamos lidando com objetos que não estão presentes ou que não podem se apresentar no seu todo, tá certo? Nós, evidentemente, lidamos só com os seus substitutivos, com os signos. E, frequentemente, nós esquecemos que mesmo os conceitos mais bem elaborados não passam de signos. Tá certo? Porque um conceito vai abstrair do seu objeto somente aqueles traços que ele tem em comum com outros objetos da mesma espécie. Isso, evidentemente, não compõe o objeto inteiro. Ele compõe só de determinados aspectos que são abstraídos justamente porque eles estão presentes não só neste objeto, mas também, você supõe, em outros objetos da mesma espécie. Então, os conceitos são sempre conceitos de espécies e não de entidades concretas, né? E aí nós chegamos naquele paradoxo o ponto final da filosofia de Aristóteles, que tudo que existe só existe como individualidade concreta, e todo conhecimento que nós temos é só conhecimento da generalidade. Então, Aristóteles nunca resolveu esse problema, e ninguém o resolveu até hoje, e, infelizmente, esse problema é constantemente ignorado, porque nós criamos a noção de que, vamos dizer, as ciências nos fornecem uma visão adequada do mundo real. Essa simples expectativa já contém, a meu ver, uma pretensão absolutamente impossível de ser cumprida. Quer dizer, se você, se todas as ciências progredirem formidavelmente, chegarem até o seu máximo desenvolvimento possível, ainda assim, só o que cada uma delas terá é um conjunto de esquemas abstrativos sobre determinados aspectos da realidade, tá certo? Esperando-se que outros aspectos sejam abrangidos por outras ciências e outras pelo senso comum, pela percepção direta, etc., etc. Nunca haverá, vamos dizer, uma síntese do conhecimento sobre o real. Todo conhecimento é abstrativo e todo conhecimento consiste apenas de signos. Ora, vejam a diferença que existe entre este conhecimento e aquele que você põe em ação quando toma uma decisão ao estar dirigindo o seu carro. Nos dois casos, trata-se de um raciocínio, mas num caso você está raciocinando diretamente com as coisas, dentro de uma situação presente, e tomando uma decisão que tem que ser estritamente adequada à situação. Se você tentar verbalizar as operações mentais que você fez para tomar essa decisão, você não vai conseguir, porque elas são enormemente complexas. E, no entanto, você consegue exercer esse tipo de raciocínio. Esse tipo de eficiência imediata, que é a perfeita adequação da mente ou do indivíduo cognoscente na situação concreta, nenhum conjunto de ciências jamais poderá produzir, porque o portador disso é somente o indivíduo humano concreto vivente. Esse conhecimento não tem como ser codificado. É fácil você ver que a quase totalidade das situações que nós vivemos na vida requer esse tipo de conhecimento, tá certo? Onde não há tempo para você recuar, fazer uma representação mental, em seguida planejar alguma coisa e agir. Então, quer dizer que a perfeição desse tipo de conhecimento não pode ser alcançada por nenhuma espécie de conhecimento abstrativo, tá certo? Por outro lado, também é fato que a simples intuição, isso é, define intuição como percepção de presença, percepção de algo que está presente. A simples intuição também não fornece isso. A intuição não fornece pronto, vamos dizer, o raciocínio, a conclusão sobre o que você tem que fazer para se adequar à situação. Ela simplesmente mostra determinados objetos presentes. Então, nós estamos falando aqui de um tipo de conhecimento que você não pode dizer que se resume nem à intuição e nem à razão, mas que é, de certo modo, a mediação entre as duas, mas executada com tal rapidez que parece uma operação intuitiva, quando na realidade é um raciocínio embutido ali. Se reportem a ideia da aula dos baralhos e vocês entenderão claramente o que eu estou falando. Ora, acontece que nos conceitos fundamentais da própria razão nós encontramos o mesmo problema. Por exemplo, assim como a intuição... assim como a intuição é o conhecimento da presença, nós podemos definir a razão como o sentido de todo e parte, sentido classificatório e ordenador que nós temos, né? Do qual não podemos confundir jamais a razão na sua totalidade com o puro raciocínio. Quer dizer, o raciocínio é uma espécie de microcosmo, o achatamento da razão ao nível do próprio do simples discurso, quer dizer, a cadeia silogística, que se desenrola, então, no tempo, embora tenha uma estrutura simultânea. E a razão implica operações muito mais complexas do que o puro raciocínio. Mas todos os conceitos com que nós lidamos na razão, eles têm em si o mesmo problema que nós encontramos quando falamos de infinito ou de absoluto. Por exemplo, o próprio conceito de todo e parte. Nós entendemos o que queremos dizer quando usamos essas palavras, tá certo? E nós somos capazes de, dado um objeto, uma mesa, por exemplo, entendê-la como um todo, ou compreender as suas partes e compreender o encaixe das partes no todo. Porém, o próprio conceito de todo e parte, tomado em si mesmo, ele é intraduzível em palavras. Não há como você definir um todo, porque a definição de todo pressupõe o conhecimento do todo. Então você entra numa petição de princípio. Do mesmo modo, a parte. Então nós temos que dizer o seguinte: bom, as noções de todo e parte, então, são intuitivas. Eu digo, mas como podem ser intuitivas? Tá certo? Se elas não se apresentam. O que se apresenta a nós são objetos dos quais cada uma tem um todo e cada um tem partes. Mas a própria noção de todo jamais se apresenta a nós. E a noção de parte também jamais se apresenta. Então é uma construção racional. Mas essa construção racional acaba se revelando impossível, porque cada uma dessas noções apela a si mesma para se construir. Então, faça você a experiência, tente você definir o que é todo sem você apelar à ideia de todo. E tente definir o que é parte sem você apelar à ideia de parte. Então, essas noções, elas são reconhecíveis, mas nelas não são pensáveis em si mesmas. Então, vou dizer, elas não são intuitivas porque os seus objetos não se apresentam. E não são racionais, tá certo? Porque não são pensáveis, não podem se transmutar em raciocínio. Então, essa característica que eu comecei a notar, que estava presente no conhecimento que você tem das pessoas humanas, onde você pode conhecê-las e reconhecê-las, mas não pode transformá-las em objeto de pensamento, tá certo? Eu notei que essa característica está presente em praticamente todos os conceitos de base que nós usamos para a descrição de qualquer coisa. Todos os conceitos básicos da filosofia são assim, e esses conceitos são os mesmos que se usam na ciência. Então, isso quer dizer que em todo lugar, em toda parte, você vê uma tensão entre esses extremos da intuição e da razão, que não pode ser resolvida nem por um lado, nem pelo outro. Não pode ser resolvida nem intuitivamente e nem racionalmente. E que, com os quais, no entanto, nós, na prática, conseguimos lidar. Então, esse é um paradoxo, como dizem, não sei, não estudei isso, mas há um dito que diz que pelas leis da anatomia, um besouro não pode voar. E, no entanto, ele voa. Então, isso quer dizer que esta possibilidade impossível do conhecimento humano, eu acho que isso nunca foi levado muito a sério. Ninguém examinou isso seriamente na filosofia e nem na ciência. Por quê? Porque em todo esse departamento do conhecimento humano, o pessoal está interessado no conhecimento abstrativo, conhecimento da generalidade. E raramente volta ao universo da experiência concreta para ver se isto funciona exatamente assim. Tá certo? Então, isso quer dizer, quando nós não conseguimos definir uma noção, não conseguimos torná-la pensável como definição, então o que nós fazemos? Nós criamos uma definição convencional, que é uma definição por reconhecimento. Mais ou menos como em geometria, se você tem você pega um segmento de reta, marca um ponto ali, com base nesse ponto você traça um semicírculo, você gira o semicírculo, você obteve uma esfera. Você não definiu a esfera, mas você diz como se faz uma. Então, existe a definição por construção, como se faz em geometria, a definição por algum traço reconhecido, pelo qual você reconhece, a definição por um exemplo. Tá certo? Então, você diz, por exemplo, que um pé é uma parte do corpo humano, e assim por diante. A pessoa entende imediatamente pelo exemplo, ela pode fazer outras analogias com outros todos e partes, e de algum modo, por analogia, acabou entendendo a coisa. Mas o que eu me pergunto é o seguinte: será que todos estes conceitos que nós estamos usando há milênios, todos os conceitos da razão, não são todos eles analógicos? Eu até hoje não encontrei nenhum desses que respondesse satisfatoriamente a esta pergunta. O que significa que a estrutura do conhecimento humano é ela mesma baseada nessa tensão, nessa contradição entre intuição e razão. Tá certo? E, ora, é justamente essa contradição, eu estou enunciando como se ela fosse uma dificuldade, mas no exemplo do automóvel, da direção do automóvel, você vê que ela não é uma contradição, ela não é uma dificuldade, ela é uma solução. Quer dizer, nós sabemos fazer isso, nós sabemos operar numa região indeterminada entre intuição e razão, tá certo? Realizando atos de cognição que não conseguimos reduzir nem a puras percepções intuitivas e nem a puros raciocínios. E se dizemos que é uma combinação dos dois, é uma combinação difusa, porque nós não sabemos graduar o quanto de uma entra na composição e o quanto da outra entra. Então, isso quer dizer que parece que a base de tudo, a possibilidade do conhecimento humano, repousa numa zona indeterminada entre intuição e razão. Tá certo? E é nessa zona indeterminada que nós realizamos a maior parte das operações que permitem a nossa subsistência na vida prática. Ou seja, a menor decisão prática, né, ela implica uma complexidade de relações entre intuição e razão que nós dificilmente conseguiríamos expressar ou descrever. Então, nesse sentido, quando diz, bom, o conhecimento humano parece ser um milagre. Ele consegue realizar algo que ele mesmo não consegue explicar, não vai conseguir explicar nunca. Então, por exemplo, algumas pessoas falam assim, mas e o avanço, digamos, do conhecimento da estrutura do cérebro, avanço da neurofisiologia, etc, etc, etc. Eu digo, olha, toda a neurofisiologia do mundo não conseguirá jamais explicar um único objeto de conhecimento, porque ela está apenas analisando um meio de conhecimento, que é o próprio cérebro. Tá certo? Mas, se este cérebro é capaz de registrar conhecimento sobre todos os objetos do mundo, a explicação dos objetos certamente não está nele. E o conhecimento só se realiza quando há essa ponte entre sujeito e objeto. Então, é evidente que A utopia neurofisiológica, ela responde a esta mesma tradição que já vem de 4 séculos do subjetivismo ocidental, tentar explicar todo o processo cognitivo pelo exame do sujeito, sem ter em conta que não só existem objetos, mas este próprio sujeito não poderia conhecer nada se ele não fosse também um objeto, ou seja, se ele não pudesse ser conhecido por outros sujeitos humanos. Vocês imaginam, então, o que seria, vamos dizer, o puro sujeito, né, portador do cérebro, tá certo? Se ele não fosse objeto. Eu digo, mas como eu posso estudar o cérebro do sujeito se ele não é objeto? Ele tem que ser objeto para mim que eu estou estudando? Então, isso é, quer dizer, a condição de sujeito está intrinsecamente ligada à condição de objeto, tá certo? E aí se coloca também o problema. Quando eu estudo, né, o cérebro de uma outra pessoa para tentar identificar nele os mecanismos da sua cognição, qual o mecanismo de cognição que eu estou usando? É? Por exemplo, eu explico, examino o cérebro do sujeito e, né, o seu aparelho visual, e explico como se forma uma imagem de um gato, tá certo? No cérebro dele. É? Eu digo, muito bem, você tem por um lado um gato, você tem por outro lado uma série de operações que se realizaram, sinapses que vão conduzir do seu nervo óptico até o cérebro, e você tem fora disso um neurofisiologista que está observando esta coisa como um todo. Ou seja, ele está tentando observar num sujeito, presta atenção, a relação entre ele e um objeto, o qual não está sendo estudado. É? Então isso quer dizer que por mais que esta ciência progrida, tá certo, você ainda terá sempre o mistério da relação entre sujeito e objeto, ou seja, o mistério do conhecimento permanece inteiro. Tá certo? E, no entanto, é fato que o neurofisiologista observa alguma coisa e alguma conclusão ele obtém. Assim como é fato que no trânsito você consegue tomar decisões instantâneas, perfeitamente adequadas à situação, sem que você consiga depois reproduzir toda a cadeia de raciocínio que estava implícito naquele momento. Então nós temos aí esse paradoxo. O conhecimento humano existe, nós conhecemos um monte de coisa, tá certo? Mas, de fato, nós não sabemos como ele é possível. É? Então, nós sabemos apenas que ele está colocado em alguma região indeterminada entre dois extremos hipotéticos que nós chamamos de intuição e razão. Acontece que nós podemos colocar a pergunta, mas existe intuição no sentido estrito, objetivo, real, ou esta é apenas uma noção abstrativa que nós criamos para dividir o processo cognitivo em aspectos abstrativos que nós possamos de algum modo reconhecer? Eu acho que esta é a resposta certa. Não existe propriamente intuição e não existe propriamente razão, tá certo? Existe uma fusão de operações cujos extremos nós chamamos de intuição e razão, sem que possa haver nenhum dado que você possa dizer é puramente intuitivo, sem interferência da razão, e sem que haja alguma operação da razão que você possa conhecer sem intuição. Vamos pensar primeiro este último caso. Qualquer operação racional que você esteja realizando na sua cabeça, uma sequência de silogismos, tá certo? Ou uma distinção entre todo e parte, seja lá o que for, ela tem que ser percebida no instante em que está sendo realizada. Isso é, independente do seu conteúdo. Tá certo? Se eu estou, por exemplo, sei lá, estou tentando demonstrar um teorema de geometria. Não é isso? Então, o meu ato de demonstrar o teorema, ele tem que ser percebido por mim mesmo, conscientemente, no instante. Eu não posso, por exemplo, eu fiz a demonstração agora e 10 minutos depois eu percebo que a fiz. Não é possível, você tem que percebê-la na mesma hora. Tem que não só perceber a operação que você está realizando, mas tem que perceber a adequação dela ao objeto no mesmo instante. E isso é uma operação intuitiva. Ou seja, se eu não tenho a intuição do raciocínio que eu estou realizando, eu não percebo que raciocinei. Então, a percepção de estar raciocinando é uma percepção intuitiva e não racional. Se fosse... racional, então ela seria mais um raciocínio. E o simples fato de ela ser um raciocínio não implica que eu perceba que estou raciocinando. Ou seja, se eu não percebo, o raciocínio pode correr inconscientemente e para mim foi como se nada acontecesse. Então isso quer dizer que sem o elemento intuitivo não há raciocínio. Muito bem, você precisa do elemento intuitivo não só para você perceber que você está raciocinando, mas para você perceber que o raciocínio é certo. Por exemplo, você de duas premissas, você tira uma conclusão. Ora, na hora que você está pensando a primeira premissa, você está pensando a primeira premissa. Na hora que pensa a segunda, você está pensando a segunda. Só na hora que você pega a conclusão é que você juntou as duas. Digo, mas não, o que juntou as duas? O que leva você a perceber a identidade de duas premissas? É um ato intuitivo, evidentemente, e não um outro raciocínio. Estão acompanhando o que eu estou dizendo? Então, ou seja, nós podemos conceber o que é um raciocínio puro, quer dizer, um raciocínio sem elementos intuitivos. Mas nós não podemos ter nenhum raciocínio desse tipo. Nós falamos raciocínio puro, tá certo? Apenas por abstração. Quer dizer, nós sabemos o que é um raciocínio, separamos dele os elementos intuitivos que nos permitem saber que o estamos realizando e demos isto ao raciocínio puro. Tá certo? Por exemplo, você pega um silogismo, sei lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Quer dizer, é a percepção de um elo lógico, tá certo, entre duas premissas e uma conclusão, a qual independe de que esse elo tenha sido pensado por quem quer que seja. Nós dizemos, esse silogismo é verdadeiro, independentemente de ser pensado por quem quer que seja. É? Só que isto mesmo que eu acabei de dizer, tem que ser pensado por alguém. É? Ou seja, não é necessário que este indivíduo, aquele indivíduo, tenha jamais pensado este silogismo, tá certo? Porém, para que eu saiba que o silogismo é verdadeiro, é preciso pensá-lo. E na hora que eu penso, eu tenho que perceber que eu estou pensando e tenho que perceber que, de fato, a conclusão está embutida nas duas premissas. E isso, por sua vez, é um ato intuitivo. Tá certo? Agora, vejamos, por outro lado, se pode haver alguma intuição sem nenhum elemento racional misturado. Então, digamos, uma mera impressão, digamos, de uma luz ou de uma luminosidade. E, bom, certamente essa luz, ela terá alguma intensidade, ela será fraca ou forte. Você diz que ela é fraca ou forte por um jogo de proporções que você faz entre a intensidade da luz e a reação do seu olho. Não é isso? Então... o que é esta proporção? Elemento intuitivo? Fala, não, é elemento racional. Ele tem uma estrutura racional. Razão é a mesma coisa que proporção. Então, quer dizer, toda percepção de forma, tamanho, posição, relação, etc., são elementos racionais que estão embutidos no próprio ato da intuição. Isso quer dizer, nós falamos de intuição e razão como conceitos abstrativos com os quais nós apontamos para dois aspectos do processo cognitivo que jamais se apresentam separados. Isso quer dizer que razão e intuição existem somente na descrição que eu faço do processo cognitivo e não no próprio processo cognitivo. No próprio processo cognitivo, elas não estão separadas jamais. Nós podemos distingui-las mentalmente, tá certo? Mas não separá-las de fato, tá certo? Agora, existe um aspecto, vamos dizer, da razão, que nós vivemos de uma maneira que é bem distinta da intuição. Nós temos uma experiência da razão, essa experiência específica que diz respeito ao próprio processo racional, e que é diferente de toda a percepção intuitiva que nós temos, e que é a da dificuldade do raciocinar, a dificuldade da razão, dificuldade que não existe na intuição. Na intuição, ou você percebe ou você não percebe. Ou a coisa está presente e você repara nela, ou não. Não tem um meio termo. Mesmo a percepção intuitiva, vamos dizer, de um objeto vago e indefinido, tem que perceber a sua vagueza e indefinição. Tá certo? Mas no caso da razão, nós vemos que existem raciocínios vazios, ou seja, esquemas silogísticos que têm que ser preenchidos para que nós entendamos alguma coisa, mas que nós não conseguimos preencher no momento. Qualquer raciocínio demasiado complicado nos dá essa experiência. Mais ainda, todos nós temos a experiência de ter nos defrontado com dificuldades, com enigmas, com interrogações, cuja estrutura lógica nós mais ou menos compreendemos, mas que nós não conseguimos preencher de conteúdo verdadeiro e, portanto, não conseguimos entender esse processo. Então, existe o elemento da dúvida. A dúvida e a dificuldade são em si mesmas racionais, têm uma estrutura racional. Tá certo? Mas elas não dizem respeito a nada que esteja presente. É? Dizem respeito a uma possibilidade de um conhecimento que eu não tenho ainda. Essa experiência, por sua vez, ela é vivenciada intuitivamente, mas ela se distingue totalmente de qualquer ato intuitivo por ela não ser a percepção de uma presença, mas ser a percepção de uma ausência, ou de um dado faltante, ou de uma conclusão faltante, ou de uma conexão lógica faltante, etc., etc. Então, digamos, a intuição está presente em todos estes casos. Só que no que diz respeito à experiência que nós temos da razão, ela nos mostra uma experiência de ausência. E é justamente nessa experiência de ausência que nós pegamos a diferença precisa entre a intuição e a razão. Quer dizer, a dúvida, ela tem que estar presente para que eu a perceba, mas ela está presente apenas como dúvida, tá certo? Ou seja, como falta de uma resposta, tá certo? E não é preciso dizer quanto isto pode ser, vamos dizer, angustiante ou enervante em certos minutos, em certos momentos. Então, foi isto o que eu chamei muitos anos atrás do trauma de emergência da razão. Ou seja, todos nós, quando nascemos, nós entramos num mundo que tem, obviamente, tem alguma estrutura, alguma ordem, tá certo? E entramos também num mundo humano que, por sua vez, também tem alguma estrutura e alguma ordem. Tá certo? Mas nós não conhecemos essa estrutura e não conhecemos esta ordem. Na medida mesmo em que tentamos nos apropriar desse mundo e tentamos dominar de algum modo a nossa circunstância, nós nos deparamos a todo momento com o quê? Com a dúvida, ou seja, com a insuficiência do nosso conhecimento. Mais ainda, quando você está operando na base intuitiva, os objetos se apresentam a você e você os percebe. No caso da razão, você está operando frequentemente com objetos ausentes, os quais você só conhece por signos convencionais, de cujos conteúdos você não tem experiência direta. Por exemplo, quando você está raciocinando sobre uma possibilidade, eu digo, o que é uma possibilidade? Você pode ter, vamos dizer, a intuição de uma possibilidade? Eu falo, não, a possibilidade é uma mistura de presença e ausência. Tá certo? Então, olha aqui, parou um negócio, parou aí também. Não. Estão perguntando aqui se travou, mas parece que não. Não, está ok. Então, isso quer dizer, você experimenta a razão sob o aspecto de um conjunto de dúvidas que despertam na sua mente várias conjeturas. O que, é que são conjeturas? São raciocínios possíveis, dos quais alguns se cumprirão e outros não. A nossa mente está sempre cheia desses raciocínios. E, de fato, sem eles, seria muito difícil até nós nos orientarmos na vida. Ou seja, o conhecimento das dúvidas e das dificuldades ele se apresenta a nós de uma maneira intuitiva, quer dizer, nós temos a intuição de que estamos em dúvida, tá certo? Mas não temos a intuição do conteúdo dos raciocínios correspondentes. Então, isso quer dizer que a razão se apresenta para nós, inicialmente no começo da vida, como uma imensa rede de dúvidas, que só aos poucos serão preenchidas. Porque os elementos da razão, não podendo ser intuídos diretamente, eles requerem os signos. Ou seja, você não pode raciocinar sempre com os objetos. Em certas circunstâncias, pode. Nós já vimos no caso do exemplo do carro, por exemplo. Mas, em geral, você não pode. Você vai ter que levar em conta elementos que não estão presentes e dos quais você não tem intuição nenhuma. Então, você vai manipular somente os signos. Tá certo? Sem ter a experiência dos devidos objetos. Você repare, em qualquer discussão que vocês tenham sobre o que quer que seja, a imensidão de signos que vocês usam, sem ter a intuição dos objetos correspondentes. Nós fazemos isso o tempo todo. Ora, o domínio dos signos depende do domínio da linguagem. E o domínio da linguagem é progressivo. Leva muito tempo para você adquirir, e na maior parte dos casos ele permanece deficiente. Tá certo? Ter um domínio absoluto não existe, mas, vamos dizer, um domínio culto, tal como existe na sua sociedade. Quanto tempo leva para você adquirir isto aí? Ora, as dúvidas e perplexidades da razão se apresentam a você desde que você nasce. Mas o aparato, né, linguístico, o conjunto de signos necessário para operar com isso, você vai levar 20 ou 30 anos para adquirir. Ou seja, durante uma boa parte da sua vida, a razão vai significar para você apenas uma rede de dúvidas. E isso é uma coisa enormemente opressiva para o ser humano. Ele é obrigado a operar dentro de situações que ele não compreende e que ele vai levar, às vezes, anos para compreender. Tá certo? Então, isso quer dizer que a possibilidade de ter um conhecimento racional implica para o ser humano esse peso enorme que ele carrega desde pequenininho, de ter que tentar se orientar no meio de redes de dúvida que ele mal consegue formular verbalmente. Os animais não têm esse problema, por quê? Porque eles não pensam sobre dúvidas. Né? Os animais são capazes de raciocinar, mas eles só têm aquele raciocínio imediato, que é o que você tem quando está dirigindo um automóvel. Tá certo? Então, um animal, quando vê um outro animal perigoso, ele sabe o que fazer, ou ele vai ter que fugir, ou ele vai ter que lutar, ou ele sobe numa árvore, sai correndo, alguma coisa, vai ter que fazer, e ele faz imediatamente. Esse tipo de raciocínio o animal faz. Mas ele não pode raciocinar com variáveis ausentes. Por exemplo, o que vai acontecer no ano que vem? Ou o que eu vou ser quando eu crescer? Tá certo? Então, por exemplo, tem uma pessoa da sua família, ela demorou para voltar para casa, já é meia-noite, uma hora, você não sabe depois de estar, você faz um monte de conjeturas, todas elas vazias. Pode ter acontecido um desastre, ela pode ter bebido e ficado pela rua, foi na casa de um amigo, fez isso, fez aquilo, fez aquilo. Você imediatamente constrói uma rede de conjeturas. Um animal não faz isso. Ele vai simplesmente procurar, né, sumir um gatinho, a gata procura o gatinho no ambiente imediato. Tá certo? Ela não vai pensar, não, ele pode ter ido para o estado de Ohio, né? Ou é no Brasil, foi para o Mato Grosso. Ele não vai pensar uma coisa dessa. Então, esse privilégio do ser humano de conseguir raciocinar, né, sobre dados ausentes, de criar estruturas inteiras de conhecimento sobre coisas das quais ele não tem experiência e talvez não terá nunca, custa para o ser humano esse desajuste desde que ele nasce. Certo? E, sem dúvida, isso aqui é mais fonte de problemas psicológicos do que qualquer outra coisa no mundo. Tá certo? Se você pensar, por exemplo, a ideia de que no começo do século XX o Dr. Freud atribuiu todas as neuroses humanas a problemas sexuais. Os problemas sexuais são uma brincadeira perto disso. E, aliás, eles não existiriam se não fosse isto. Vocês viram o quanto da vida sexual humana é vivida imaginariamente? Uma parcela enorme. Não tem nenhum animal que tenha esse problema. Ele se torna sexualmente excitado na presença do elemento excitante. E pronto, acabou. Tá certo? Então, nós vemos então que essa experiência, essa tensão insolúvel entre razão e intuição, ela está presente em todo o conhecimento humano e talvez ela seja o conhecimento humano. Mas isso não está só presente no conhecimento humano direto, mas também está presente no conhecimento científico. Porque o elo entre a teoria científica e a realidade é um negócio que se chama experimento. Mas o experimento, ele é, por sua vez, também abstrativo. Ele separa determinados aspectos dos seus objetos e só opera com esses aspectos. Então, a conexão dele, do experimento, com a realidade, é também uma conexão hipotética. E todo experimento se baseia numa cadeia de hipóteses teóricas. Por exemplo, quando você lê uma escala de temperatura, de pressão, qualquer coisa, qual é a conexão entre este ponteiro que está se movendo, tá certo, e o objeto que você está medindo? Né? A conexão indireta, ela depende de uma teoria que fundamenta a criação deste equipamento, teoria que vai, por sua vez, se enganchar com uma outra teoria relativa ao comportamento do objeto, de modo que a conexão do próprio experimento com o seu objeto, ela é teórica e hipotética. Então, essa é a mesma coisa que dizer que toda teoria científica, ela tem uma conexão remotíssima com a realidade concreta à qual ela se refere. É uma conexão remotíssima e altamente complexa e problemática. E mais recentemente começou uma discussão sobre se é possível você reproduzir uma experiência. Quer dizer, a reprodução exata simplesmente não existe. Sempre que você refaz uma experiência, ela está um pouco diferente, porque o equipamento é diferente, porque o técnico que lidava com o equipamento era outro, porque foi feito em outro lugar e assim por diante. Veja que, idealmente, a ideia de toda a ciência é fornecer uma representação teórica da realidade que corresponda aos elementos que são captados intuitivamente na realidade concreta. Mas isso jamais chega a acontecer. O que significa que, vamos dizer, a responsabilidade do indivíduo cognitivo, tá certo, por decisões de ordem científica, será exatamente a mesma que ele tem quando toma decisões no trânsito. Ou seja, não há nenhuma maneira de você transferir isso para, vamos dizer, um conjunto de regras abstratas que resolvam tudo sem interferência humana. Então, se nós pensarmos que o único conhecimento possível é aquele conhecimento que abranja o todo na sua interconexão perfeita com as partes, e que o faça não apenas em teoria, mas que o faça na percepção imediata da presença do seu objeto, isto é o conhecimento divino. Essa é a mesma coisa que diz, olha, Deus conhece toda a estrutura do universo, no seu todo e nas suas partes, incluindo ele mesmo, tá certo? E o conhece não em teoria, não só em pensamento, mas na própria realidade, a qual é o pensamento dele. Então, isso quer dizer que o perfeito conhecimento do todo na presença é a definição do conhecimento divino, e certamente nós não vamos alcançá-lo tão cedo. Tá certo? Eu digo, o que que faz para nós, vamos dizer, o elo entre a teoria e o mundo concreto, a teoria, a conexão entre razão e intuição. É um elemento misterioso, tá certo? Que tem algo a ver, vamos dizer, com a responsabilidade humana e com a capacidade de reagir concretamente perante as situações reais. Isso é absolutamente irredutível, jamais existirá nenhum conhecimento que seja tão perfeito que possa prescindir deste elemento. Dito de outro modo, vamos dizer, o único portador do conhecimento humano é o ser humano concreto. O resto é tudo conhecimentos possíveis, todo conhecimento que está registrado em bibliotecas, museus, arquivos, etc., etc., são sementes de conhecimentos possíveis, que só se atualizarão quando, quer dizer, a conexão da teoria com o objeto de intuição se tornar clara na própria intuição. Bom, então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, tem aqui várias perguntas interessantes, eu não vou poder responder muitas, porque aqui nós estamos sob aviso de furacão, tem estado de emergência aqui no estado da Virgínia, nós temos uma série de providências que nós temos que tomar com uma certa urgência para nos preparar para isso. Então, aqui o Frederico Aguiar diz que pergunta se Kant tinha razão ao afirmar que pensamentos sem conteúdo são vazios, intuições sem conceito são cegas. É perfeitamente, é exatamente o que eu estou dizendo aqui. Não há. Nós podemos dizer que intuição e razão são conceitos limites, quer dizer, nos mostra aspectos ou ênfase que nós damos a certos aspectos do processo cognitivo, mas que não existem separadamente e que até, em certos pontos, não são muito distintos. Aqui o Hélio Rodrigues Pereira sugere aqui duas definições do todo à parte. O todo seria um modo de tomar o ser que implica a inclusão de qualquer das suas partes. Eu digo, mas a parte, escuta, mas aí o conceito de parte já está dado de antemão como um elemento do todo. Então é uma petição de princípio. A mesma coisa a definição de parte. Um ente que, tomado em conjunto com outros entes, é capaz de formar um novo ente. Você já está dizendo que esse novo ente é um todo. Então, eu não sei se você percebe que essa definição de parte se aplica literalmente a tudo quanto existe. Tá certo? Então, não é de maneira alguma um conceito claro. O Geraldo Magé de Oliveira Júnior pede uma definição de ontologia. Bom, ontologia é definida há séculos como o estudo do ser enquanto tal. Quer dizer, ou seja, os atributos mais gerais da existência. Ou simplesmente é o estudo do ser. Exatamente no sentido que estamos fazendo aqui. O que nós estamos dando aqui é, começamos na outra aula, a ênfase foi mais ontológica mesmo, e nesta aula é mais gnoseológica, mais o aspecto do conhecimento do ser, e não do ser enquanto tal. Aqui, Wellington Souza. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito do pensamento de São Tomás de Aquino a respeito da amizade. Quando ele diz, idem vele, idem nolle, quer dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, ele nos mostra que nossa amizade é nosso amigo, aquele que crê na mesma coisa que nós e rejeita a mesma coisa que nós. Ele não disse crer a mesma coisa, ele disse querer a mesma coisa. Isso é importantíssimo, né? E senão seria impossível de amizade, por exemplo, entre São Tomás de Aquino e São Boaventura, que acreditavam coisas exatamente opostas a respeito de Deus. São Tomás de Aquino e São Boaventura diziam: Deus é o primeiro conceito, é o primeiro que você conhece. São Tomás de Aquino dizia: é o último. Então, aí, nesse momento, a amizade já teria acabado. Eles querer as mesmas coisas, quer dizer, ser orientado pelos mesmos valores, ainda que divergir no campo das ideias. Eu creio que isso já responde ao seu exemplo da amizade entre o Chesterton e Bernard Shaw. Vamos ver aqui. João Felipe pergunta: assim como a neurociência está fadada em incompletude porque se limita a estudar o aspecto cerebral do processo cognitivo, seria certo dizer que não podemos entender a razão e a intuição sem levar em conta os objetos sobre os quais ela opera? Mas certamente, e este é o problema de praticamente todo o ciclo moderno da filosofia. Quer dizer, não dá nenhuma autonomia ao objeto, centra o estudo no sujeito e acredita que o processo cognitivo, por se dar no sujeito, pode ser explicado, vamos dizer, pelo funcionamento imanente interno do sujeito, o que é uma impossibilidade absoluta, porque todo conhecimento é conhecimento de alguma coisa, e evidentemente o modo de presença do objeto influi no conhecimento que temos dele. E ademais tem esse outro aspecto, não existe, o que seria o sujeito puro e o que seria o objeto puro? O objeto puro é aquele que só emite informações e não as recebe, o sujeito puro é aquele que só as recebe sem emiti-las. Não pode existir nada assim. Portanto, aquele que é sujeito é objeto necessariamente, senão não poderia ser nem sujeito, e vice-versa. Razão e intuição não seriam exclusivamente poderes ou faculdades da subjetividade humana, mas antes, como a visão, por exemplo, poderes que se efetivam no encontro do sujeito e do mundo. Mas, certamente, a presença do mundo está suposta no exercício da mais mínima das faculdades humanas. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui. Estou com um sentimento de urgência de que tem que resolver umas coisas aqui. Negócio de comida e abrigo, segurança, essas coisas todas. E nós só temos um dia para resolver isso, porque o negócio vai começar amanhã. Então eu peço desculpas a vocês. A semana que vem nós continuamos, mesmo porque temos que tomar isso. Tomar essas providências para garantir que vai haver aula semana que vem. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.